Sete, chame o controle em 11935, bom dia. 11935, grato, bom dia. Oscar Golf Kilo, bom dia, prossiga. Para Ilhéus 080 Golf 677 após 080, após prossegue 085, decolar no 7 com curva direita, saída Coral, frequência do controle em 11935, seu transponder é 5104 Oscar Golf Kilo. Ok, 5104 e o controle em 11935, 11935, informe pronto para o táxi Oscar Golf Kilo. Positivo. Fox Lima mantém escuta cópia. Whisky Fox Lima para a conquista, uma centena inicialmente após 105, decola da pista 17 com curva direita, saída gole oval após DCT, frequência do controle é 11935, a torre 11830, seu transponder 5105, Whisky Fox Trot Lima. Fox Lima tem acionamento livre, reporte pronto para o táxi, sou isso, Fox Lima. Comunicação autorizada, reporte para ingresso na pista, Lima. Salvador, é o Papa Tango, Oscar Golf Kilo. Golf Kilo, prossiga. Para o táxi, ó. Livre táxi, reporte para ingresso, Golf Kilo. Rodará. Autorizado, reporte alinhado, pronto para decolagem, Whisk Fox Lima. Vitor, bom dia. Para Erecê, uma centena até a terminal após 085, decola da pista 17135. A seu critério, saída Momo Alba após direto. 5106, transponder. Controle em 11935, Romeu Golf Vitor. Ok, Bom Jesus da Lapa, 4 horas com 2 a bordo. Tem livre acionamento, decolará da 35, então o Romeu Golfito. Whisky Foxtrot Lima, tem decolagem autorizada, o vento é de 170 com 10 nós. Ok, após a decolagem do tráfego na cabeceira que está iniciando, autoriza o ingresso e reporte alinhado Golf Kilo. Golf Kilo, prazer. Kilo Cruze pronto para decolar de cabeceira no SED. Boa, Maragol. Fusco Fox Lima decolou os 4-2. Chame controle em 11935. Bom dia. Nada, bom dia, o Fox Lima. Tango e Fox da Dilma 170 graus, 8 nós, decolagem autorizada, pistão 7, Oscar Golf Kilo. Golf Kilo. kg decolado aos 45, chame o controle em 11935, bom dia. Bom dia, obrigado. Livre Taxi, reporte para ingresso na pista, Romeu Golfito.